já bebi. Tu és o melhor desses dilemas. Tu és o meu irmão, não pode ser exposto. Te brisas o normal e é isso que dá gosto. Poder me depender, mas só descanso contigo. Não sei se te esqueço, te faço de inimigo. De todos os meus erros, o melhor tu és. De todas as razões, és a pior. De todas as angústias, a maior. De todos os amores, se foste o maior. Tu és o meu erro, bom, bom, bom, bom. Peguei meu celular, quando eu desabei chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, Hoje à noite vou aparecer. Meus amigos, deram risada. Tchau, avião. Logo você, logo você, logo você. Vai. Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Bebê com minha galera. Fui, partiu. Bebê com minha galera. Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Bebê com minha galera. Fui, partiu. Bebê com minha galera. Celular, mandei um zipate, chamei os irmão. Perguntei onde era o rolê. Hoje à noite vou aparecer. Os amigos agora assistem no avião, logo você. Minha mulher começou a discussão, mas é claro que não dei atenção. Fiquei no celular, mandei um WhatsApp, chamei os irmão. Perguntei onde era o rolê. Hoje à noite vou aparecer. Os amigos disseram assim, chama no avião. Logo você, logo você, logo você. Hoje tô obrigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, partiu com minha galera. Fui, partiu. Bebê com minha galera, tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, bebê com minha galera. Fui, partiu, bebê com minha galera. Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, bebê com minha galera. Fui, partiu, bebê com minha galera. Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, bebê com minha galera. Fui, partiu, a metaleira do avião. Fui, partiu. DJ Rafael Mixi Detona. Tchá, tchá, tchaca, tchaca, tchá. Tchá, tchá, tchaca, tchaca, tchá. Vai, bora, Gil, bora. Demorou essa gatinha aí. Pra mim, Riquelme. Não mexe, mexe, vai. Que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. O veste, veste, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Pega na massa, a nova sensação. Demorou essa galera que curte Xande Avião. E vem com nós, se tá achando bom. Abre o porta-malo e pode aumentar o som. Chama a galera aí pro meio do salão. Quero ver todo mundo testando a coordenação. Chama a galera aí pro meio do salão. Quero ver todo mundo testando a coordenação. Ai, não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, do lado e pro outro. Vai, joga a mão pra cima e vem no tchá, tchá, tchá. Tchaca, tchaca, tchá, tchá, tchá. Tio, para! Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, do lado e pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, do lado e pro outro. Pega na massa, nova sensação. Demorou essa galera, só curte Xande Avião. E vem com nós, cê tá achando bom. Abre o porta-malho e pode aumentar o som. Chama a galera aí pro meio do salão. Eu quero ver todo mundo testando a coordenação. Chama a galera aí pro meio do salão. Quero ver todo mundo testando a coordenação. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, vai. Levanta a mão e faz um tchá, tchá. Tchaca, tchaca, tchá. Tchá, tchá. Tchaca, tchaca, tchá. Tchá, tchá. Tchaca, tchaca, tchá. Meu amigo Gil, para, dá um tiro em mim. Gostou, dá um gritão. Levante a mão pra cima e faz o tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchaca, tchaca, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. É assim, ó. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Você não sabe quanto tempo eu demorei pra pegar essa música, essa coreografia. Meu amigo Gil Bala, um abração pra você. Tô sabendo que essa música é sucesso aqui em João Pessoa, é verdade? Então vamos lá, levanta a mão pra cima e vem do tchá, que eu gostei, foi do tchá. Vem, solo, só o solozinho, vai. Aumenta a estrada aí, vai, só o solozinho, vai, vai. Só o solo, vai, meu centavo. solo, hein, só solo. Bate a mão, vai. Tchaca, tchaca, tchá, tchá, tchá. Tchaca, tchaca, tchá, tchá, tchá. Tchaca, tchaca, tchá, tchá. Tchaca, tchaca, tchá, avião, tchá. Vamos ensaiar o negócio aqui, bora ensaiar. Bora ensaiar. Vamos botar o avião, não vai deixar. Gilbara, me dá licença. Já que você me liberou a música, agora eu vou fazer o que eu quero com ela. Mãozinha pra cima, todo mundo. Mãozinha pra cima e vem. Tchá, tchá, tchaca, tchaca, tchá. Avião, tchá, tchaca, tchaca, tchá. Tchá, tchaca, tchaca, tchá. Pera aí, Raquel. Pode ser mais alto? Eu não sei se você lembra, quando eu disse a primeira vez quem é aviãozeiro grita um e foi aqui. Eu criei aqui esse grito de guerra. Então, joga o solozinho, vai. Na hora do avião é pra gritar, pô. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchaca, tchaca, tchá. Tchá, tchaca, tchaca, tchá. Tchá, tchaca, tchaca, tchá. Tchá, tchaca, tchaca, tchá. Tchá, tchaca, tchaca, tchá. Mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Vai, pega na massa, no meio do sensor. Que força a galera que curte janelão. E vem com nós, se tá achando bom. Abre o porta-malho e pode aumentar o som. Se chama a galera lá no meio do salão. Quero ver todo mundo testando a coordenação. Se toda a galera lá no meio do salão. Simbora, João Pessoa, vem curtir, chame avião. Então mexe, mexe, mexe, mexe, tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado, vai. Então mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. E o Bala e o Xande botando gostoso, vai. Tchaca, tchaca, tchá, avião. Tchá, tchaca, tchaca, tchá, avião. Tchá, tchaca, tchaca, tchá, avião. DJ Guto, o DJ que é show! isso eu não guardo nem dinheiro. Irá guardando. Cê vacilou primeiro. Nosso caso acabou. E se na posse eu fui caseiro. Quando passei eu sou meu. Tô na vida de solteiro. Chega a mão em cima e diz aê, faraé. Você parte o meu. Agora, Rei Estúdio Mix, produções e eventos. Abijune, meu velho, agora faz só. E aí, moreno? O que, moreno? O que, o que? Um pedacinho pra cada esquina. Só um pedacinho. Padrão Jorge Luiz, moça Flodinho. Tamo junto, chefe. De te esquecer não foi problema. Eu encontrar a vizinha de cima. Amigo Saulo, um abraço, Saulo. Até o dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo. E não começa já de manhã cedo. Porque tem mais uma, não dá pra negar. Fim de semana tá tudo embolado. É tanto esquema, não dá. Você bate o meu. Ai, meu coração, mas meu. Mas meu amor não tem pra pena, não, não. E agora vai sobrar então um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Rafael Mix. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Se tu toca mais as paredes tem ouvidos. E o que era pra ser escondido já não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Alô, meu amigo Tony do carro. O seu carro tá lá e o meu tá lá faz tempo também. Meu baixinho Lucas Braga acordando o bairro, não é nem o prédio não. Tamo junto. Jairzinho CDs. E deixa que diga, que deixa que fala. Aonde foi parar seu juízo, já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos. E o que era pra ser escondido já não é mais. É não! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. Tim, tim, tim, tim, que não me ligou. Tim, tim, tim, tim, deixa eu solteiro. E todo mundo assim, ó, todo mundo assim, ó. Vou pegar um litro, completa a sua dose. Copo pra cima. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brindou, brindou, virou, virou. Ô, tim, tim, tim, tim. Deixa eu solteiro, não sofro de amor. Vou tim, tim, tim, tim, um brinde pra ela. Olha que não me ligou, tim, tim, tim, tim. Me deixa eu solteiro, não sofro de amor. Que alegria, que alegria no tropa. Olha que o mundo dá voltas e olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro, renovado. Tim, tim, tim, tim, um brinde pra ela. Que não me ligou, mas ela me deixou solteiro. Não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, um brinde pra ela. Olha que não me ligou, me deixou solteiro. Sofro de amor. Pega um litro, completa sua dose. Copo pra cima, posição de virão. Prepara, prepara, mistura, mistura. Mistura, bota isso pra mim, mistura, mistura. Prepara, vai. Aqui, tim, tim, tim. Não tem de nada, tim, tim, tim, tim. E não me ligou. Olha, me deixa solteiro. Profissionalismo e a criatividade, aqui estamos sempre em primeiro lugar. Quem gostou, mais um CT de qualidade. Produção e mixagens. DJ Rafael Riz. É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Olha o bode do paredão, o grave vai bater. E quero ver bumbum mexer. Eu vou mandar o grave bater. E quero ver bumbum mexer. Digícia! Suamusica.com.br Wesley Safadão. Agora, Reestúdio Mix, produções e eventos. Um som de verdade.

que eu sempre quis. Pra mim, chora minha sanfona, DJ Rafael Mix. Rafael Mix, abração. Hoje ela tá virada pela madrugada, com jeito de santa, e de santa não tem nada. Sempre preparada pra qualquer parada. A traição do ex deixou ela revoltada e bateu na minha casa. Eu tô perfumada, falando que minha voz deixou ela. Já que essa noite essa pessoa é tentada. Então senta, senta e concentra. Esperinho, mexe gostoso que aí vai te arrebenta. Fica porquenta e vira em centro. Vem devagar e mostra que tu representa. Senta e concentra, esperinho, mexe gostoso que aí vai te arrebenta. Fica porquenta e vira em centro. Vem devagar e mostra que tu representa. E aí, pai, o que é? Com jeito de santa, e de santa não tem nada. Sempre preparada pra qualquer parada. A traição do ex deixou ela revoltada e bateu na minha casa toda perfumada, falando que minha voz deixou ela excitada. Então danada, apaga essa mala. Relaxa que essa noite já tá cansada de pentada. Então senta, senta e concentra. Remexe gostoso que a sol arrebenta. Empina e senta, vem devagar. Gostoso que aí vai te arrebenta. Fica porquenta e vira em centro. Vem devagarzinho, mostra que tu representa. Ivetinha! Então senta, senta e concentra. Se quer voltar, vai ficar querendo, chorando. Yeah, yeah.

mas eu reconheço uma mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só estava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi tua voz, respirei aliviado. Ajuda, mas se fecha os olhos, eu te imagino nua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se tá pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor, como as outras, Solange, que passou. Mas se fecha os olhos, se imagino nua, como se fosse uma cena de Hollywood. Se tá pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor, como as outras. outra, só mais uma que passou. Mas só foi a porta fechar pra mudar minha cabeça. A sua boca vale um preço, é perder o sossego que eu tinha. A lua que deixou pra não ficar de vela. Os quatro perdidos de amor, eu, você, o mar e ela. Thiago. Vamos nessa, Guto! Quase ninguém vê. Estúdio Mix Prada Science. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te ver. E sai sem eu dizer. Tem mais do que te mostro, não me escondo. Quanto eu gosto de você. O coração dispara, tropeça, quase cara. Me encaixo no teu cheiro e aí me deixa inteiro. Aceito isso só porque te amo. Por enquanto, ainda te amo. Você sabe que eu tô sofrendo mesmo assim. Faz o que quer. Toma cuidado que um dia eu canso. E se eu cansar? Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar outra mão, outro beijo, outra cama. Pela coragem de arriscar. Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar. Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar outra boca, outro beijo, outra cama ou outra alguém que vá te superar. Esse medo de te perder pela você acha que não tem na hora que você quer. Aceito isso só porque te amo. Por enquanto, ainda te amo. Oh, já sabe que eu tô sofrendo mesmo assim. Faz o que quer. Toma cuidado que um dia eu canso. E se eu cansar? Pela coragem de arriscar, vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar. Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar outra boca, outro beijo, outra cama, outro alguém que pode superar esse medo de te perder. Pela coragem de arriscar, vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar. DJ Guto. É, você não se importa de me ver chorar. É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré. Tá batendo aqui, tá machucando sim, mas vai passar, pode esperar. Vai chegar. Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor que você. Reza aí, pra eu não te esquecer, pro meu coração não mudar de dona. Reza aí, porque se eu resolver tirar você da minha vida, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. Reza aí, Jorgeão, Jorge Xande Avião, eita sucesso. Ajoelhou, tem que rezar, é sim. É, você não se importa de me ver chorar. É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré. Simbora! Que tá batendo aqui, tá machucando sim, mas vai passar e pode esperar. Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor que você. Reza aí pra eu não te esquecer, pro meu coração não mudar de dona. Olha que reza aí, porque se eu decidir tirar você da minha vida, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor que você. Reza aí, ah, se eu te esquecer, pro meu coração não mudar de dona. Reza aí, porque se eu resolver tirar você da minha vida, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. Reza aí. Se meu coração mudar, hein, Jorge? Reza, rapaz, porque a sofrência é garantida, viu, Jane? Pra machucar o coração, Jorge e Xande Avião. Rimou, hein? Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você. Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar. Eu já estou sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha, você gostou. E vamos embora, amor. Deixa esse cara, por favor. Solteiro? Vamos embora, amor. Deixa esse cara, por favor. Isso aqui é forró. É na pegada do viola. Fala do Cabral. E tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. Não dá pra esconder. Nossa, vou tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você. Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo e vai me matar. Imagina se ele soubesse o que eu passo contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha, você gostou. Imagina se ele soubesse o que eu passo contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você vai sair CD. Vamos embora, amor, deixa esse cara por favor. Um abração, meu amigo Antônio Borges. Alô, Antônio Borges. Vamos embora, amor, deixa esse cara por favor. A maquiagem de lei moral. Vamos embora, amor, deixa esse cara por favor. É lindo se perder. JS DJ Rafael Mix. Põe no doce. Sol, no quarto ainda sinto seu perfume pelo ar. Sua marca de batom não tirei do meu lençol. Viagem, pensamento, ouvido, barulho do mar. Aqui na cabeceira uma foto de nós dois. Reli suas mensagens todas no meu celular. Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois. Por não conseguir enxergar nos teus olhos a verdade. Faltou foi sinceridade. Me entreguei por inteiro e você pela metade. Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história e apagar com cachaça o que ficou na memória. Vem pro meu lounge, vem que hoje tem. Vem, meu bem, além de um copo cheio, quero é terminar a noite com alguém. Vem pro meu lounge, vem que hoje tem. Vem, meu bem, no after lá. Olhos a verdade, faltou foi sinceridade. Me entreguei por inteiro e você pela metade. Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história. Chão, chão, chão, chão, chão.

sou o que, safadão? Hoje eu sou passado pra você. Produção e mixagens de Rafael Mix. Obrigado, Deus, Criador do Universo. Obrigado, povo do Pará. Obrigado, Brasil.